desconstruir com uma só voz o sonho a surgir na terra de Sinar. Buscamos um lar com tijolos e cal, vamos nos elevar. Eis que o Senhor desceu a ver a cidade e a torre que o homem quer fazer. Mas em tua sabedoria, ó Pai, confundes as vozes, nos chamas a amar. Dizem, façamos um nome pra não nos dispersar, mas em teus planos não podemos ignorar. Na confusão das línguas o povo se perdeu, mas teu amor nos une, ó Deus. É o que é meu. As vozes nos chamas a amar. Que sem Abraão a história fluir, teus propósitos eternos sempre a nos guiar. Na tua luz encontramos.